Ser pessoa é estar no mundo como singular presença, como fazedor e contador de uma história única. Ser pessoa é avançar no mundo num retoque permanente do seu mapa pessoal. Ser pessoa é ser alteridade no mundo, resistente aos reducionismos individualistas ou coletivistas, resistente à tematização. Ser pessoa não é simplesmente um tu. Ser pessoa é ter o direito inalienável de ser abordado como o Senhor. Ser pessoa é receber-se a si e ao outro como dom sagrado, dom separado, reservado, que não se pode tocar impunemente, significativo de um interdito de violação. Ser pessoa comporta um imperativo de respeito, alteridade radical sobre a qual eu não posso poder, e comporta ao mesmo tempo um imperativo de fraternidade, como membros da mesma família humana, correndo-nos o mesmo sangue nas veias. Irmãos, respeitosamente íntimos, família humana, onde não há pais e padrastos, filhos e enteados, filhos de Deus e filhos de um Deus menor. Todos diferentes, mas todos iguais. É precisamente porque esta dignidade é a mesma em todas as pessoas que é possível falar de dignidade humana e não de dignidade de alguns humanos. Acerca da dignidade humana, a nota pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, que data de 8 de maio de 2003, fala-nos acerca precisamente das pessoas com deficiência, numa síntese brilhante desta mesma dignidade, o seu fundamento e a sua razão de ser. Dignidade inviolável, lemos na nota, e cito, porque a dignidade da pessoa humana não resulta das capacidades que possui, nem das funções que desempenha. Ela radica na própria natureza humana, criada por Deus. A pessoa humana é dotada de uma dignidade original e única, inviolável e indivisa, que não se baseia na funcionalidade do seu organismo, mas na essência da sua natureza. E a nota continua: não é legítimo estabelecer distinção entre ser humano e pessoa humana. E muito menos quando, com tal distinção, se pretende negar ao ser humano a dignidade de que a pessoa humana está revestida. E continua a citação: todo ser humano é pessoa e por isso possui o mesmo fundamento para a sua dignidade. Atenção a este aspecto, seja qual for o estado de desenvolvimento, a idade, a saúde, os conhecimentos adquiridos e as possibilidades de intervenção em sociedade. Por sua vez, é correta a distinção entre pessoa e personalidade. A qualidade da pessoa adquire-se de uma só vez, desde o início da vida. A personalidade forma-se ao longo de um processo contínuo de desenvolvimento das potencialidades interiores em interação com o meio exterior. A dignidade original da pessoa precede a formação da personalidade e permanece inalterada em qualquer grau de desenvolvimento que se encontre essa mesma personalidade. À luz destes princípios, podemos afirmar que a dignidade da pessoa com deficiência é idêntica à dignidade de qualquer outra pessoa. É uma qualidade que é dada com o ser. Uma qualidade presente em todo o ser humano e no ser humano todo. Estamos a falar da dignidade ontológica, a dignidade do ser. Aquela dignidade que a Declaração Universal dos Direitos Humanos consagra no seu artigo 1º. Cito: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dignidade inalienável, que não é adquirida nem devida em função de qualquer mérito. Não tem a ver com a personalidade, com traços de caráter ou a constituição física. Não tem a ver com o anonimato, ou então com a notoriedade. Não tem a ver com o poder económico, com o poder social, com o poder político ou mesmo religioso. Dignidade, enfim, a mesma em todos os humanos. mas do ser humano, porque dotado de liberdade e de razão, também se tem de falar em dignidade moral. Falávamos de dignidade ontológica, falemos agora de dignidade moral. Esta já não é inata, é adquirida. Não é invariável, é variável. Já não é dada com o ser, mas com o fazer. É uma dignidade que se adquire com as nossas ações e se perde com as nossas ações.